Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Com o apoio R6 Living, o útil de coach. Saiba mais em r6living.pt. Neste regresso de um novo ciclo do Cash Resto Zero, este olhar sobre a política, a economia e as pessoas, apetece-me falar de um tema que não tem muita popularidade, nem está sequer na discussão do topo da agenda, mas que nos obriga a olhar para a frente em vez de permanentemente estarmos a olhar para os pés. Falo do risco da democracia. Portugal é permanentemente um país anestesiado. Obviamente que não defendemos que os portugueses vão para a rua destruir o que quer que seja que lhe apareça à frente. Mas às vezes era necessário mais um bocadinho de indignação por coisas que realmente valem a pena. A democracia está em risco porquê? Porque permanentemente temos notícias de pouca seriedade e de não representatividade por aqueles que são eleitos, quer naquilo que fazem, quer naquilo que recebem. Vamos atentar só nos últimos dias. Soube-se que Luís Montenegro, agora uma espécie de príncipe desejado do PSD, teve o seu escritório a faturar em ajustes diretos quando estava junto ao poder. Ricardo Bexiga é outro exemplo. Carlos César é mais um exemplo de deputados que recebem de viagens que não fazem ou de residências longínquas que não ocupam. Temos também o folhetim de José Sócrates no seu duelo com o procurador, que agora é uma espécie de série televisiva que bem podia passar na Netflix. E depois, e finalmente, uma espécie de cereja no topo do bolo, apareceu agora a alegada acusação a Ricardo Salgado que, imagine-se, pagava um salário mensal, uma espécie de avença a um ministro, no caso, Manuel Pinho. Tudo isto nos leva a ficar descrentes, tudo isto nos leva a ficar afastados da vida política, tudo isto nos leva a ficar afastados da causa pública. E o mais incrível de tudo isto é que hoje desfolhamos os jornais e damos conta que parece que tudo isto não é notícia. Um dia destes vamos ter gente a lidar com os nossos dinheiros eleitos com meia dúzia de votos, porque toda a outra grande maioria, estranhamente silenciosa, nem sequer vai se dignar a perder tempo a votar. E estando a democracia em risco, está tudo em risco. Porque já sabemos, essa estafada certeza, que a democracia não é um bom sistema. O grande problema é que até hoje, mesmo apesar de toda esta evolução da tecnologia, ainda ninguém propôs algo melhor. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Com o apoio R6 Living, o útil de coach. Saiba mais em r6living.pt.